Por que que um homem não deve se relacionar com uma solteira pessoal? A mulher, quando foi ter filho, ela não procurou você. Ela não abriu as pernas para você, vamos falar claro. Aí agora que é pra só pra bancar o filho dos outros, ela te chama. Cadê sua honra, cara? Ela só tá em cima de você agora porque ela tá negociando, tá precisando de um cara para bancar. A maioria delas não tinha um gosto que elas têm agora. Por exemplo, a mulher que já tem filho, geralmente ela gostava de um cara mais violento. Aí depois que ela tem filho, ela já começa a escolher totalmente outro tipo de outro homem, né? Geralmente é um cara trabalhador. Antes ela não queria saber desse tipo de pessoa. Eu já vi pessoalmente pessoas falando isso. Na minha família, uma tia para uma prima. Ó, você aproveita a vida até os 30. Quando chegar aos 30, tu acha um cara bonzinho, um rosto de bebê e tal, que aí tu vai ter um futuro tranquilo. Meu irmão, abre a cabeça. A mulher, na hora de jogarem leite dentro dela, ela não procurou você. Agora que é pra bancar, você vai ser chamado? E eu chamo de espirro de pica. Em vez de você chamar a criança da mãe solteira, a filha da mãe solteira, ou filho, de criança, porque você está humanizando, você chama de espirro de pica de outro macho. Que aí você já desumaniza e bota na sua cabeça o que é aquela criança. Ela não é seu filho, ela é um espirro de pica de outro macho. E não é teu filho. Um dos problemas também dos betas é eles humanizarem a criança. Então ele, ah, a mulher é bonitinha, a mulher tem um corpo legal, ah, mas ela já tem uma filha, coitada, o filho dela. Ah, é tão bonitinha a criança. A criança não teve culpa do passado, quer dizer, ele tá humanizando a criança. Mas ele tem que se lembrar que aquele que a criança é um espirro de pica de outro macho, que não é dele. É, e além ele vai ter que conviver com as visitas do marido, do ex-marido dela, do pai da criança. Perigo, você morar com uma criança que não é tua, cara, é um perigo. Falsa acusação, a mulher falar que tu fez alguma. Tu sabe que mulher brigando, meu irmão, inventa qualquer coisa. Já teve casos de uma mulher que inventou que o marido namorado que ela tava fez coisa com a filha dela. Então, o cara foi preso. Olha o risco aí. Até você provar, como diziam antigos, que nariz de porco não é tomada, tu já se ferrou na cadeia, né? Porque em cadeia, se você for pra cadeia acusado de fazer alguma coisa com criança, meu irmão, tu não tem noção do que acontece. Os próprios presos te fazem de Maria, se é que você me entende. É, então assim, tu vai ficar segurando lá na grade tomando por trás, se é que você me entende. Só porque tu é acusado de fazer alguma coisa com criança. Então assim, muito cuidado em conviver com uma criança que não é teu filho, dentro de casa. Porque é perigoso. E eu gostaria que vocês passassem isso pro máximo de homem possível. Não se relacione com mãe solteira, cara. Porque é problema. Não é teu filho, é espirro de pica de outro macho. E você não tá passando sua genética pra frente. Já que se você gosta de filhos, você não tá passando sua genética pra frente. A mulher só te procurou quando ela quer um cara pra bancar, né? Antes disso não tem, né? Antes disso você foi excluído, né? O pai de verdade que foi escolhido, você não. E bom lembrar também em todos os vídeos que eu faço sobre mãe solteira, é bom lembrar que existe a pensão socioafetiva, né? Que já teve questões no Brasil. Do cara que não é pai do filho, a mãe é solteira se separar dele, ele é obrigado a pagar a pensão. E é uma pensão socioafetiva, tá na lei, você tem que procurar. Teve até um cara em Santa Catarina que foi obrigado a pagar a pensão pro filho que não é dele. Cuidado, pessoal. Não conviva, não pague contas na casa de mãe solteira, porque ela pode usar isso no ju com juiz. A mãe solteira vai pedir pensão para alimentícia para um cara que não é o pai da filha dela. Ela mandou: ó, esse cara conviveu com meus filhos de 2 anos, pagou conta de luz, acabou. Já tem vínculo com a criança. E tem aquela coisa, pessoal. A Rússia, que é um dos países que mais tem bombas nucleares, e um dos maiores países do mundo, sofrem sanções, sofrem represálias. A mulher, a garotinha do seu bairro que transa, que faz filho com Zé Droguinha, não vai tomar sanções, não? Ela vai achar um otário que é você para criar o filho dela? Ela tem que saber que a vida não é do jeito que ela quer, não. Se ela quis ter filho aos 18 anos com marginal, problema dela, você não vai sustentar filho dos outros. Se até a Rússia, que é um país gigante, toma sanções porque a garotinha do bairro, do teu bairro que fez filho com 19 anos não vai tomar sanções. Ela tem que ter responsabilidade na vida, pessoal. Isso é bom, que vai ensinar para as outras mulheres a não ter filho com qualquer um e ser uma pessoa mais respeitável. Vai ensiná-las essa lição.